Oi, eu sou o Albert, do site albertvenancio.com. Você já deve ter conhecido pessoas que não conseguem realizar as metas e promessas que fazem todo final de ano. Talvez até mesmo você tenha passado por situações como esta. Se você já está cansado disso acontecer, porque não aguenta mais se sentir frustrado no final do ano por não ter conseguido fazer o que planejou, fique tranquilo. Pois eu vou te mostrar o passo a passo para construir um planejamento com maiores chances de sucesso. Este não será apenas mais um planejamento de fim de ano, mas sim o planejamento que vai te transformar em um realizador de sonhos. Vamos fazer isso juntos? Então acompanhe essa série de vídeos do treinamento Realizador de Sonhos,